362, autorizado a chegada a Ponfe, reporte no ponto ideal de descida. Meia 2225 desce via para 2000 pés, autorizado a final procedimento LS X-Ray, reporte habilitado. Habilitar o localizador, 755. Voo no 755, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 95, bom pouso. 295, 755, tá. Salvador, bom dia, voo no 755, estabilizado o X-Ray da 10, basta checar. 755, vento 160 graus, 069, estabilizado o pouso, sustenta o dano. Livre, voo na 10, voo no 755. Trip 5362, desça para nível 050, QNH 10, 15. Companhia na curta, ali mantém cabeceira. Voo no 759, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. Voo no 759. Recife, 13395, no 759. 5, solo a 24, à direita, solo 2. Ono 755, solo de 41, ao livrar à direita, solo 121, décima 1. 21? Ono 649, 150 graus, 079, autorizado a decolar, pista no zero. Nossa 3, bom dia, Lim mantém, cabeceira do zero. Na 6225, chame a torre, 9895. 2895, 6225. 2, controle ainda 0.8. 208, boa. Salvador, bom dia, chame a 6225, na ilhete, como zero. 225, bom dia, continua a aproximação, informarei pista livre. Solicito final 340, direto do Aerogol 649. Jaguar, está no céu. Isso, com nossa 3, vem com o número 0 grau 05 nós, autorizado a decolar, pista no zero. CP5362, está para 2.000 pés, ajuste na 0.5, autorizada final ILS, reporte estabilizado. M225, vento 150 graus, 069, autorizado pouso, pistão no zero, confirma, baixou e travou? Baixou e travou, livre pouso, M225. Risco nossa 3, decolado ao 44, controle em 20.8, com voo. 208, obrigado. Controle Salvador, é, bom dia, o Rio 597 tem decolou na sua escuta. Contato radar, suba nível 310, saída PUCA. 310, PUCA aí. Com 649, cumpriu o controle. Afirmo 340, direto, posto de segurança. navio tá fazendo um pequeno desvio aqui de uma formação, ok? Ok. Zero 9970, bom dia, mantém ponto de espera após início do azul, ali mantém 10. Transa 5, solo de 46, direita, solo 1, descendo na cima 1. Controle 1-2-0 da cima 8. 2-0-8, boa. Salvador, bom dia. Azul 4-2-3-4, Pucajé, Maracaju. 2-3-4, bom dia. Contato radar, subaliza 3-5-0, saída Puca. 3-5-0 na Puca, 4-2-3-4. Bom, 649, chame Recife, 1-2-5-1. 1-2-5-1. Geral 9970, vento 160 graus, 069, autorizado é colapso no 0. Geral 9970, decolada 50, em controle 120, décima 8. 208, bom dia, Cideral. Olha, bom dia, Cideral 9970. Cideral 9970, bom dia, contato radar, o nível 340, saída Momo. Momo, Cideral. E Rio 5973, chame Recife 12685. Os LEDs por fim para ver a autonomia. Estabilizou 35362. 35362, Hamilton, Rio 9895. 18352. Salvador, muito bom dia, 35362. 35362, bom dia, chefe trem de pouso, vento 160 graus, 079, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, baixar e travar, 35362. Ah, contra o táxi, McDonald's. Four 489 is clock identity as both arrival, descend 5,000 feet, KNH 1015. Os 223, após a TR na final, a Lima tem que ser no zero. Autorizado táxi, a porta do ponto, espera no 7, Lima 2010. Identificação chegada bom, fila para o nível 050. Azul 4234, chame Recife 12685. Bom dia. Azul 4489, confirm your speed. Roger. 3304, copiou? A 3304, aeronave à frente, mantém 270. Solo 105, direita, solo, 21-1. 219-362. 21-1, confirmando. Vai golfinha, frequência solo? Frequência solo, 121-1. 1-1. Passa Para 2223, Vituno 60 graus 089, autorizado a colapso no zero. O Lima está auxiliar estimado 2 minutos da colagem, aeronave decolando no zero, perfil conflitante, ok? Gente, mantenha ainda presente pro repasse no ideal de descida, Serra Tapapá. Serra Tapapá, desça até o nível de voo 050, confirma o pouso será 10 ou 17. Alinha e mantém, 9905. Aparelho 2223 decolado aos 5 cm no controle, 120, décima 8. 208, 2223, obrigado. Controle, passaria do 2223, bom dia. 223, ponte de contato radar, voo nível 180, sai da água. Boa noite, sai da água, 223. E a rota papada presente foi pro de Bonf, para intercepcar a chegada Bonf. Federal 9970, chame Recife 12685. 2685, vai chamar, bom dia, Federal 9970. Bom dia. As of 4489 at distance 2000 feet, clear the final LS approach and report to service. A 3304, desça para 4000 pés, ajuste 1005. Boa tarde, Juliette, copia a torre. Motor de leite autorizado, colapso no site vento 1, no site 0, via 099. Ana 3, 12, bom dia, acione identificação, chegada mar e desce para o nível 060. É 3, 2, mantém ainda a chegada número 3. Uma tardinete decolado ao 01, no chame controle, 120 decimal 8, mão ou pet. 0 alto, aplaude lático. Boa tarde, Juliette. Bom dia, contato radar. Voo 200, perfil MOMA. Para o Zero Mato, na Cláudia Lótica. Jeffrey 9, Scott and Pia Jam Arrival, Distance at Level 070, from American Line 239. Boa tarde, Juliette. Está o vetor para evitar tráfego na chegada setor norte? Curve, mantenha a proa norte, 360 sem condições. Para as comunicações, a cruzar o 70, reassume Cogbo. A proa norte, a cruzar 070, reassume destino na proa norte. Delta Reporte Taxi? Sim, como é que é pro Delta Reporte na recepção hoje? Quase 905, decola 04, chama em controle 120, decimal 8, bom voo. 08. Pelo total 9905, decolado, não se escuta. Total 9905, contato radar, nível 360, direto Leda. Direto Leda, total 9905. T304, deto para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Motel Juliette, qual foi o seu ideal para o destino? Então cruzar o 070 está autorizado direto de Motel Juliette. Na 6312, deixa para 3.000 pés, ajuste no 095. Bom, 1015, 19, 632. Rapidinho. Mike Echo Delta, autorizado decolar. Pistão no site vento 170 graus 089. Delta, fora do solo 07, aguarde de transferência. Calizu, ILS, on the ILS, 189, call Tower 118, decimal 905. 118, decimal 905, Salvador, Salvador, good morning, Azul 4489 on ILS 195. Azul 4489, continue approach. I don't have insight to the traffic. Winds 170 degrees, 09 knots, scan 81015. Report here, down on Lock Azul. We'll report down on Lock Azul 4489. Se você ali acione a identificação chegada à mão, reporte no ideal de descida. Se você ali desça para o nível 060. Está livre da recepção de 5000? Está para 632? Estimativo, está livre. Charlie Serra, report taxi. Passing the other marker down, lock the zoo 4489. Azul 4489, clear to land runway 10, winds 160 degrees, 0509 knots. Clear to land runway 10, Azul 4489. A gente mantém ainda. Azul 978, bom dia, acione identificação chegada a mar e desça para o nível 070. Total 9905, chame Recife, 1251. Um Recife, total 9905. 312, complete redução, 709. Estabilizar 3304, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, é isso? Afirmativo. 1895, obrigado, até já. bom dia, o TAN 3304, estabilizado no ILS-X-Ray. TAN 3304, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde, está livre, altímetro no 0, no 5. Na sua escuta, 3304. Total 9905, a escuta do controle de Salvador. Escuta Salvador, ground frequency 21.1. American Airlines 239, reduce speed to 180 knots. 239, descend to 2000 feet, 281015. Cleared IOS X-ray approach procedure, number 2 for landing. TAN 3304, cheque trem de pouso, piscina 0, vento 1970 graus, 089. Machado travado, livre pouso, TAN 3304. 239, for information, traffic 1 o'clock, 10 miles. Same northeast, northeast bound, descend to 2000 feet, crossing 3000 feet. Yes. 9978, desce para nível 050. Oceané 6312. Reduza para velocidade de aproximação final, número 2 para aproximação, chame torre 1895. 1895 está na redução de 160 mais. Torre Oceané 6312, fui LS. Oceané 6312, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, número 2 para pouso, altímetro 1095, altímetro com lento 1970 graus, 079. Estou aguardando a autorização para pouso 632. Papatango, Sierra Hotel Papá, desça para 4 no teste, QNH 1015. Azul 9978, reduzindo a velocidade para 2109. TAN 3304, solo 15, livre direito, chame solo 121, decimal 1. 211, não solo, 3304. Passaredo 2223, passa nível 135 para 180, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288. 0 vento 170 graus, 079. Certo, repouso, tá baixado e travado. 63 anos. 45, Lima Hotel Juliette. Charlie, Charlie Serra, autorizado, tá intercessão, papai. Reporte na intercessão. Curve à esquerda, proa 190. Repor... Limite ao curso do localizador. Desce para 2 mil pés, QNH 10015. A Tango Sierra, teu papá, copiou o controle de Salvador? Pro 190, limita o curso do localizador. Pra 2. Papá, Romeu, Kilo Sierra Lima, confirma a velocidade indicada. Sente, Kilo Sierra Lima, reduz a velocidade para 1709. Papá Romeu, Kilo Sierra Lima, desça para 4000 pés, quer negar 1095. Então, 1887 ali, manda que é pro 010. De 107, prossiga. 6312, Solo 17, livre direito, chame Solo 121, decimal 1. 21, obrigado. A de 107, prossiga. 381. O guardião 07, mantenha 500 pés sob condições visuais, se aponte no através de Pitossu. 387, autorizado de colapso no 0, vento 170 graus, 089. American 239, contact tower 118.95. 118.95, American 239. Star American 239 is with you for runway 10. American line 239, clear to land runway 10, winds 170 degrees, 07 knots, confirm gear down rockets. American 239, clear to land, gear down. Decolado aos 19, chame controle 1208, bom voo. 208, né, já? 887. O azul 9978, reduz a velocidade para 200 nós. Desce para 2000 pés, o QNH 1019. Quando é Salvador, bom dia, 187, cruza 2670, o Caju, solicita para onde era Caju. 1887, contato radar na decolagem, sulco 370 na PUCA. 370 na PUCA. 107, chamo torre, 1895. Para o curso localizador, curva à direita, na proa 080, desce para 2000 pés, reporte estabilizar. Mas diretamente para o pátio, Guilherme? Sim, irmão. Sente a porta nacional do pátio, o vento é 170 graus 08 nós, altímetro 1095, reporte livrando o sinal da pista 10. Portará livrando 10, guardião 07. Lançamento, curve à esquerda, proa 050. Esquerda 050, vai atingir 4000. Gente, mantenha 4000 pés. Quem negar 10, 15, curve à esquerda 050. 050. Quilo Sierra Lima, o limite da proa é radial 310 do VS Salvador. Gente, limite 310 do VS Salvador. Papá Tango Sierra, Hotel Papá, para o curso localizador, curve à esquerda, para o 105. Esquerda, 105, Sierra, Hotel Papá. Azul 9978, reduz a velocidade para 170 nós. Tráfego 12 horas, 6.5 milhas, mantendo 2000 pés na final do procedimento ILS X-Ray. Azul 9978, número 2 para aproximação. 9522, autorizado de colapso na 021, 80 graus, 089. Vira para 1.500 pés, vou indo na proa de Paris. Sim. Descendo para 1.500, vamos para o de Paris. Azul 9978, tráfego que o precede com 130 nós de ground para sequenciamento curva à esquerda, proa 020. Com o tráfego, reporte na final do pátio. XO, reporte na final do tráfego, Guardião 07. Final, Guardião 07. Guardião 07, reporte solo controlado, vento 180 graus, 08 nós. 7. O azul 9978, tráfego adicional, 10 horas, meia dúzia de milhas. Rumo Este. Um Bravo Eco 9 Lima cruzando 3.000 pés para 1.500 pés. Azul 9978, para o curso localizador, curve à direita na proa 120. O Sierra Hotel Papá está à vista. Sierra Hotel Papá, complete aproximação, chame torre 1-8, decimal 95. Papá. Papá Romeu, Kilo Sierra Lima, vetoração para separação, curve à esquerda, proa 075. Correção, complete curva 050. 050? Bruno 095. Papá, baixada e travada, ok? Sim, senhor, até papá. Meu Kilo Sierra Lima, o tráfego na posição de 3 horas. 5 milhas rumo este. Interceptando a final do procedimento LS X-Ray. Então, papá, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 1, 70 graus, 089. Papá, 220, saída da El. 220 da El, pode embora da El, senhor, evitando formações da nossa frente. Azul 9978, tráfego que o precede agora meia dúzia de milhas à frente. Sente, Azul 9978, visual para o setor. Azul 9978, complete aproximação visual, chame torre 1-8, decimal 95. Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, curve à direita na proa 1-3-3-0. Continua aproximação número 2 para pouso, altímetro 1-0-1-5, reporte baixar travado. Já estamos baixando o travado na 978, interceptando a final deste momento. Tá 3859, desça para nível 050. QNH-1015, autorizado a chegada a bordo. Vem para o controle. Papa Romeu Alfa Juliette Romeu. Juliette Romeu, contato radar 55 milhas sudoeste do VOR Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH-1015, autorizada a chegada a mar. Richelio Serra, pronto para decolagem? Mantenha a posição e aguarde, informa um tráfego, já passou externo no... na para aproximação da 1-0. Meu hotel papá, sol 26, livre direita, chame sol 1-2-1-1. O filho Serra Lima está visual com o aeródromo. Lima, torre 1 no 8, decimal 95. Quilo Serra, Lima. 895, Lima. Já travado, visual. Azul 9978, informo chuva leve sobre o campo e pista molhada do ponto médio até a cabeceira oposta. Quente, não, 978. Torre Salvador, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, continua a aproximação, reporte na final de 3 milhas do nosso site. Quente, Lima. Serra Lima, visual com campo? Positivo, encaixando na final, baixada travada, visual com aeronave na final também. Frente, que o Serra Lima para informação, chuva leve sobre o campo, aguarde autorização de pouso. Gente, aguardando. Serra, reporte do ataque soiótico. 522, chame Centro Recife em 1251. Charlie Serra, confirma iniciando? Sim, Charlie Serra. O Quilo Serra Lima, final baixado, travado. Sim, tá bom, está livre, Quilo Serra Lima. Sim. 9978, solo 128, livrando à direita, chame solo 1211. Serra Lima, livre pouso, pista no site, vento 160 graus, 07 nós. Gente, livre pouso, pista Serra Lima. Charlie, Charlie, Serra, decola 229, chame controle, 1208, morro. Serra, manda controle 208. É só para Serra, mantém ponto de espera da Oscar. Contato radar, desça e mantém nível de voo 060. Salvador, bom dia, esse é o Romeu Charlie Sierra. Papa Romeu Charlie, Charlie Sierra. Chegar, submanter nível de voo 070 na saída Conde. Sierra, para o 70 na saída Conde. Sessão de identificação, chegada ponta autorizada, desça a 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Mais um instante, por gentileza. Papão meu, Quilo Serra Lima, solos 3-0, confirme pátio. Sente, livre à direita, saque 7 Eurostar, ao estacionar em frequência. É só para Serra Lima, até que eu na 7. Três atrasados de colapso no 0 vento 170 graus 08 nós. Sierra, mantém a posição aguarde. Alto 03, decolado 232, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, boa dia, voo na 083. 9083, contato radar na decolagem, suba para nível 400, saída da EL. 400 na da EL, pode voar direto da EL após 3 mil pés? Após 2 mil pés? Mantenha o perfil da saída, gol 9083. Mantenha a sua. TAM 3859, desça para 2 mil pés, via. Correção, desça via para 2 mil pés, QNH 10115. Autorizado a final do procedimento elétrico, foi ponte estabilizar. Serra autorizado, Zecop, no site vento 170 graus 089. Papai Sierra, decolado 34, chame controle 120, isso é bom. Grato, bom dia, controle 108. Controle, bom dia, o Papai Sierra, decolado 107, perfil Arbor, Papai Sierra. Paeco Papai Sierra, contato radar na decolagem, suba para nível 180, saída Arbor. Gente, acendendo para 180, saída Arbor, o Papai Sierra. Papai Sierra tem condições de cruzar nível 100 até 15 milhas do Oeste Salvador? Afirmativo. Gente, Papai Eco Papai.